mais romântica da Bahia. Pegada 2. Sucesso! No passinho de Edson Lima, assim, ó. Cansado de tantas brigas, resolvi tomar uma atitude. Espero que você me entenda, espero que você me escute. Quantas vezes te falei que você tinha que mudar, mas você não quis me ouvir, preferiu continuar. Onde a gente foi parar? Escute agora o que eu vou te falar. Você é a culpada, você quem causou essa situação. Estou indo embora dessa relação. Não quero mais saber da sua vida. Estou indo embora. Você me esquecer, já não quero mais ficar com você. Eu não volto nunca mais pra sua vida. Zoom Estúdio, alô Pepita, esse é moral, velho. Pegada 2, a mais romântica da Bahia. Ô, paixão. Edmilson Produções, esse leva sucesso até você. Cansado de tantas brigas, resolvi tomar uma atitude. Espero que você entenda, espero que você me escute. Quantas vezes te falei que você tinha que mudar, mas você não quis me ouvir, preferiu continuar. Olha só onde a gente foi parar. Escute agora o que eu vou te falar. Você é a culpada, você quem causou essa situação. Estou indo embora dessa relação. Não quero mais saber da sua vida. Estou indo embora, acho que é melhor você me esquecer. Já não quero mais ficar com você. Eu não volto nunca mais. Você é a culpada, você quem causou. Estou indo embora dessa relação. Não quero mais saber da sua vida. Estou indo embora e acho que é melhor você me esquecer. Já não quero mais ficar com você. Eu não volto nunca mais pra sua vida.